não sou escravo de ninguém. Ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender, por valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Sou metal, raio, relâmpago e trovão. Sou metal, eu sou o ouro em seu brasão. Me sabe o sopro do dragão. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos. Tell me. razão. Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão. Feliz. Did it.